De gritar pra ti meus pensamentos, você verá que me orgulho. Jamais me lamento, meu nome é X, câmbio negro, negro por fora e por dentro. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade, não preciso mentir. Só pra que lhe agrade, não necessito fingir, nem puxar saco de ninguém, véi. Sei o que faço e o que faço, faço bem. Tanto rap, danço break, então eu jogo capoeira. Seja no balcão, na roda, chego, não faço besteira. Não me amarro em violência, graças ao movimento. Aprendi com a rapaziada, chegar ser bem chegado, nem darei parada errada. Muitas vezes já briguei, troquei muita porrada, mas digo sinceramente, violência não leva nada. Muitos nos criticam pelo que cantamos, dizem que falamos de drogas e nunca mudamos. Também falamos de alegrias e tristezas que temos, e contamos a todos a miséria na qual vivemos. Nascemos, crescemos, vivemos e sofremos, mas ainda não morremos. Nos julguem pelo que fazemos, e não por coisas que nunca fizemos. Liberdade! Liberdade! Somos negros com orgulho e temos atitude de respeitarmos e amarmos nossa negritude. Tomamos o comportamento de uma raça da qual nunca fomos negros, graças a Deus, véi. É o que somos, não somos racistas, pois temos consciência que o racismo é unicamente simplesmente uma doença. Não somos vegetais, não vamos ficar calados. Respeitamos outras raças, nunca fomos respeitados desde os tempos do descobrimento. Que o negro vem sendo sacaneado, trazido da África distante, pra no Brasil ser escravizado. A coisa mudou muito pouco e ainda é quase aquela. Só que ao invés da senzala, a gente vive nas favelas. Não estamos aqui pra vivermos reclamando, simplesmente a realidade a todos se mostrando. O amor próprio do negro ainda não acabou. Somos negros com orgulho e temos atitude de respeitarmos e amarmos nossa negritude. Não cobra o comportamento de uma raça da qual nunca fomos dentro, graças a Deus, véi. É o que somos, não somos racistas, pois temos consciência que o racismo é unicamente simplesmente uma doença. Não somos vegetais, não vamos ficar calados. Respeitamos outras raças, nunca fomos respeitados. Pelos irmãos chegados, somos considerados, enquanto que por esses povos escarrados. Aos que nos consideram, obrigado pela força, e aos que nos sacaneiam, direção essa vez. E que se foda vocês! É isso aí, rapaziada, esse é o Câmbio Negro! 13 anos depois, ressurgindo das sombras, dos escombros, dos guetos, estamos aqui! Estamos vivos nessa porra! Que se foda vocês!